223, informa helicóptero 510 nas proximidades de Duna. Sim, chegou no 723. Estabilizado, o Gol no 723. Deus completo aqui na última torre, são 18 mais 5. 295, boa. Boa. Machado 723, boa noite, ajuste na 014, livre pouso, pistão na 0, vento 150 graus, 8 mais. Livre pouso, 1733. Meia 8, via chegada Mari, desce até o 050. Via Mari 050, boa noite, 68. Boa noite, 68, solicita por onde, Duna? Negativo, Duna, 868. Negativo. Sete, seu solo aos 28, livre à direita, solo 121, decimal 1. Direita 21, bora. Boa noite, taxi via Alfa, reporta a Estrela Direta. Alfa, Estrela Direta, com o 9723. Australia, Salvador, Guardião, 01. Chega 01. 01, MT, qual a sua visual com campo para retorno? E Guardião 01, chama a torre agora, 118-95. Tem as 18-95, grato, boa noite. Torre Salvador, Guardião 01. Guardião 01, no... prefira. Guardião 01, em Piatá, em questão de retorno a Salvador, para pouso no Pátio do Gré. 01, da presente, está autorizado a aproximar direto para o Gré, ponte nacional. Sendo autorizado direto para o Pátio do Gré, Guardião 01. Boa noite, Europa 084. Europa 084, stand by just a minute for a copy. Prepare book a departure. Ok, standing by, preparing book a departure. Estão autorizados para procedimento? 2000 pés, livre elétrico, 1014. Autorizado no 014, com 868. Região 01, pouso a critério no Grael, vento 140 graus, 8 mais. 7, pouso autorizado, Guardião. Fazer 84, ready to copy. Já recurou a fazer 84. Preto Lima Eco Mike Delta, flight level 370, via Upper Zulu 10 to Natal, then Upper November 873, and then Azure flight en route. Departure from 10810, after departure, left turn, Puka departure, Zipar transition, Squawk 5141, Salvador approach frequency 119.35. Clear to Madrid via Puka departure, after departure, left turn from runway 10 to full cabin VFAR. And upper Sulu 10 Natal, upper November 873 flight 10 route. And after departure, we'll have to contact 119R35, Europa Gili Port. Fox is 5141. 5141, Europa Gili 84. That was correct, call me ready for pushback setup, gate 10. I call you back, Europa Gili 84. Guardião 01, considere Paulo 36, frequência livre, boa noite. Boa noite, 62, 12. 12, boa noite. Chegada Mari, desce até o nível de voo 050. 050-62. 1868, completa sinal, chama a torre 118-95. 195, boa noite, 68. Completamente com a referência de Maduna, da presente, 62-192, 60-2000. 2000 pés autorizado, LS 1014, 6212. From Europa 084 on the 10. Good evening again. Europa 084, go to pushback setup, call me for taxi. Okay, we have 204 pushback and setup, call you back for taxi, Europa 084. Força, né, 6212. Siga 212. Aproveitando a belíssima noite de Salvador, com essa lua linda, você pode descer para 1510 já, que você fala o corredor até 1510. No 1510-6212. Muito obrigado. Solo aos 42, de linha direita. Solo 121, decimal 1. 211, gol 9868. Salvador, gol no 868, livrando na Fox, na sua escuta. No 868, boa noite. Tive alta na passagem da Juliette. Alfa da Juliette, gol no 868. By April 1, India, to holding point, Bear Tower, Woman in decimal 95, altimeter 71014, have a good flight. Okay, via India, holding point runway 10 and with 1014, confirm the tower frequency 1183? 118 decimal 95. True, 1185, yeah, thanks. Real. Juliette, com 868. mantém antes da Juliette, 968. Mantém. Após a Europa, autorizado a ingressar a Juliette, seguir até o portão 02. Rosário Europa, Juliette 02, boa noite, 68. Confirmando posição número 2, voo 968. Temos, 02. Announcing tower, Europa 084, approaching holding point runway 10. Europa 04, are you able to line up and take off without stopping? Affirm, Europa 084. So, speedized maneuvers, please line up and take off runway 10, winds 160 degrees, 8 knots, Europa 084. Okay, we are clear for line up and take off runway 10, Europa 084. Torre Salvador, muito boa noite, essa é a 6212, estabilizado ILS. 6212, muito boa, ajuste 9094, continue na aproximação, aguardando pista livre, 330 iniciando a rolagem. Pois sim, aguardando. Check trem, foi autorizado 0, vento no 60 graus, 6229. 0612. Salvador Approach, please send Salvador 1 Salvador 1, Salvador 1, bon dia, senhor. Salvador 1, Salvador 0, climbing, please send 0. Salvador, buenas noches, 0-0-8-4. Salvador, 0-8-4, climb to level 370, Puka departure. 370, Puka departure, 0-0-8-4. CA212, solo 53, direito 1211, solo. Direito 211. Boa posição, bom, que 1109. Alfa Juliette, para 05. Alfa Juliette, 05, é o beijo para 2. Salvador, Europa 084. Go ahead. Stand to fly direct to Zipar. Stand by to fly Zipar. Standing by, Europa 084. Europa 084, clear to fly to Zipar position. Direct Zipar, Europa 084, obrigado, senhor. Para 2.000 pés, 1.014. É, confirma que a mensagem de porta. Desertor, curva esquerda, voa na proa 230 para interceptar o curso do localizador. Europa 084, contact now, receive the antenna frequency 12545, if unable 126, decimal 854. 1254 and 1268, Europa 084, bom dia. The frequency was is 12545, bom dia. 12545, bom dia. Consta 09, esquerda por 190, o 90. Esquerda 90. Sabadão, muito boa noite. Pra 3126, cruza 210, descida para os 150. 3126, reautorizado para o 050 na chegada da Mare. Chegada da Mare 050, tá 09, esquerda para 120, autorizado ali a ser porta final. Esquerda 120. Nossa, 09 foi LS. 09, chame Torre na frequência 118, decimal 9. Torre 1895. Salvador, muito boa noite, Onça 09. Onça 09, boa noite, ajuste 9094, continue na aproximação, reporta quando baixado checado. Baixado checado, presidente. Livre pouso 90, vento 150 graus, 79. 150, 79, pouso, posse 09. Delta 09, seu solo 13, livra direita, Delta Alfa, reporte na Eco. Eco Alfa, reporte na Delta para o cruzamento. S Whisky para pista 10. 26 está autorizado e ele é seu Whisky após start. Voo serve do 366, direita para 4.000 pés, o ajuste 10 no 4. Após ETAP 4.000 e correção, após ETAP vai voar o Serra Vica 366 e desce para 4.000 com 1.0 na 4. Gente, Oscar, boa noite. Salvador, América, 5 Fox, Juliette.